dos falsos conta dizendo e do legado esquecendo. O certo segue crescendo, verdade não tem remédio. Verdade é só um caminho e muitos não tão sabendo. No baile funk alegria, segunda-feira duelo. No baile funk é top, na quebrada não tá sendo. Pegando ostentação, mostrando que não tá tendo. Novinha enlouquecendo, acha que tem o que tá vendo. Essas ideias não vendo, sou verso desenvolvendo. Pra não ver gueto sofrendo, pra não ver jovem morrendo. Vou vivendo as palavras que alimentam o espírito. Me dão visão como de águia, vai chegar novos caminhos. Vou vivendo as palavras que alimentam o espírito. Sigo nessa longa estrada, mantendo meu sonho vivo. O caminho da ferida não ensina o da cura. Se ficar morre ferido, fui alento na procura da luz no fim do túnel, sem a treva obscura. Pedindo liberdade, amizade, vida pura. Sonhando mais de perto, sentindo a sensação. Hoje o caminho certo, respira por missão. Gratificação, solução do meu viver. Hoje pra me ensinar, muito tive que aprender. Não precisa doer, só precisa entender. Se você entender, não precisa sofrer. Você merece mais do que te ensinaram. Você é mais capaz dos que não te ajudaram. Você tem seu valor, só basta encontrar. Tá dentro de você a força pra mudar. Real às vezes é dura, mas ela que é real. Mentira é bem pior, te machuca no final. Mas vale vir de baixo sem mentir que tá em cima. Vitória tá na média e no poder da minha rima. Encara essa colina, conquista e representa. Não mente, não inventa, se quer vitória pedra. As palavras que alimentam o espírito me dão visão como de águia, vai chegar novos caminhos. Vou vivendo as palavras.